Eu tenho pré-aprovado 360 para Brasília, no 567. O senhor acerta? Aguarda a recoordenação. Está autorizado Brasília, 360, via Pêndulo 17, subida árvore LF, primeira curva direita após a decolagem, 5501 é o código transponder, 120, corrigindo, 1198 é o controle. Ok, autorizado 360, árvore LF, curva direita, Pêndulo 17, transponder, 01, controle 198, voo. Correto, seu próprio pushback acionamento. Pronto, Salvador, 13697, já tem informação mais. Autorização de tráfego para Guarulhos, 2340. Nossa posição, 3897, autorizado plano para Guarulhos, 340, via Pêndulo no meia, BHZ Triv, e após confirmar a rota do plano de voo. Da Eulei da Vride a subida, primeira curva direita após a decolagem, 5504 é o código, 119.8 é o controle. Autorizado Guarulhos, nível 340, pique, F Zulu 16 Bravo, Céu Zulu, 83, e após conforme a rota do plano de voo. Da Eulei da decolagem 910, curva direita, 5504 transponder, 198 controle, portanto 3297. Correto, seu próprio estacionamento. 6210, meu cordial, autorizado chegada mar e desça para 2000 com ajuste 1010. Para 2000 na chegada mar. Solo 04, direito 129, solo, boa tarde. Boa tarde, 219, saindo aqui a direita, 3894. Solo Salvador, boa tarde, está 3894, entrou na frente. 3894, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, 3894. Autorizado. Autorizado, Duna? A 2000? Autorizado. A afirmativa. Direto, Duna 2000, 862, agora você pode entrar. TAM 3629, chame. Recife, 1251, ano, câmbio. 251, 3629, câmbio. Bom fim de semana. Oh. Paulo Salvador, boa tarde. Meia 259, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, 360, via pêndulo no meia, subida da Euleda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código transponder 5473 e o controle em 120, decimal, corrigindo, 1198. É o código. Correto, senhor, para posicionamento. Que Luiz, que meu cordial, prossiga no regresso e sempre na escuta. O Rono 601, está autorizado a aproximação. 601, semana estabilizada direto. Pushback, acionamento, trip 5219. Acho 3, autorizado, senhor, para emitir táxi. 5219. Atenção, na escuta aí. Salvador, Moro 273, com a Mike, me ter autorização com o FI. Autorizado com fins 360, via Pêndulo 16, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5507 ao código, 1198 ao controle. Autorizado Gol no 2.3, confio 3.0, via Pêndulo 1.0, decola na 1.0 da Euleda Bridge, aciona 5.507 e o controle 19.8, é o Gol 2.7.3.23. No 2.7.3, cotejamento correto, sobre para pushback e estacionamento. Contra 1.2.7.3. Confirmando no 2.7.3 a rota, Pêndulo 10, Bridge, a Pêndulo 16, após conforme a rota do plano. Vai ser, apresentando 10, 3 e apresentando 6 após 2, 7, 6. Correto, já para puxar. contato seu trip 5219 com 43 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera chame 2895, ajustado no 0 no 0. Pátio Índia Alfa, 2895 no 0, obrigado. Autorizado, gol 601. Sim, cheque o trem, chame a torre, 1895, 1601. 1895. Luciano, 6210, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 1010, 6210, grato. 601, está bastante travado? Positivo. Repouso, pista no 0090 graus, 14 nós, 1010 no altímetro, gol no 601. Verona. Luiz. O voo foi Salvador, toque arremetida em Valença, uma passagem em Feira de Santana e agora retorna para Salvador, confere? Ok, Feira de Santana então não teve toque arremetida. Salvador, boa tarde, TP 5219, ponto de espera na zero pronto. TP 5219, tá visual com o Boeing na curta, final no zero. Aqui, amor. Usa pra sair do tráfego na curta, o TP 5219 ali mantém, cabeceira no zero. Após passagem do Boeing ali mantém, 01 no solo 15, direita na Fox, solo 219. Direita 219. Solo, gol, Ivan. Solo, gol. 601. 1601, Tative Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 3897 vai iniciar o pushback? 3879 vai iniciar mais 30 segundos. 3897, ciente. Estou curto, localizador 6210. Luciano 6210, cheque o trem, chame a torre, 1896. Torre 1895 grato, até já. Tempo. Solo, XNM 259, posição 9, pega acionamento. Oh, boa tarde, o XNM 6210, no curso localizador. Boa, XNM 210, reporte com trem checado, altímetro no 0, no 0. Altímetro no 0, no 0, reportará o OX6210. 5219, decolos 17, controle Kuno 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, trip 5219, decolado nessa escuta, boa tarde. Trip 5219, controle, meu cordial, contato radar. Obrigado, senhor. Prossiga. Quando autorizado, o pushback será até próximo ali a saída do pátio 3 ou será padrão normal? Vai ter que ser até a saída do pátio 3 por causa das obras. A princípio a gente tinha recebido orientação, como a aeronave do senhor é um Airbus, não conseguiria fazer o reboque para frente por conta de um garfo. O senhor sabe melhor que eu, alguma situação técnica do Airbus no caso. Então o senhor teria que só efetuar o pushback dessa maneira mesmo, até a entrada do pátio 3. Eu já estou com o Airbus da TAM realizando o pushback agora, assim que eu mesmo iniciar o táxi, vou liberar o pushback do senhor. Assim, gente, grato, está aguardando o negócio de o Oceano 6259, para tentar agilizar para o senhor, o senhor teria condições de efetuar o pushback até o através do portão 6 dúzia e aguardar para o 05? Afirmo, 6259. Então, está autorizado inicialmente só através do 6 dúzia, aguardando para prosseguir até a entrada do pátio 3. Sim, inicialmente até através do 6 dúzia, autorizado o pushback 6259. Gol 601, fique atento ao pushback do TAM, ingresso Juliette, portão 02. Alive, ingresso e a Juliette pro portão 2. Já está confirmado quase o pushback sem acionar, positivo? Sem acionar, afirmo. Táxi 13879, acionado com 2, turno 2 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando galeão. Só confirmando a matrícula, TAM 3897. Está autorizado o táxi, pátio, Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895. Ajustado no 0, no 0. 3897, desculpa. Está autorizado, então, o TAM 3897. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 6210, livrou na Fox. 6210, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chama antes da Juliette, Oceania 6210. Salvador, muito boa noite. Este é o Gol 940, gate 11. Cliente da informação ATIS, mais autorização para Guarulhos. Se possível, saída prevista, se tiver autorização. A subida prevista é o Leda Bridge. Aguarda na cópia. Ok, subida prevista é Leda Bridge. Aguarda na cópia. Obrigado, senhorita. Leda Bridge. Leda Bridge. O Xaner 6259 está autorizado a prosseguir até ingresso no pátio 3. É, ainda está ingresso no pátio 3, 6259. Antes da Juliette, 6210. Guache, 6290. A gente aguarda antes da Juliette. A senhorita, não seria para o 9940 a subida da El? Então, para decolar, a gente vai para a resposta. Positivo, livre. Da El. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pêsulo no 6, THZ, TRIVE e após a conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5514 é o código. 1119.8 é o controle. Ok, senhorita, o 1940 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pelo 6, BHC, direto Bridge, da El, Leda, Bridge, BHC, 4D. Direto, a próxima curva direita, primeira curva, 5514, 9.8, gol 9940. Perfeito, chama para pushback estacionamento. Obrigado, bom trabalho. Salvador, gol no 567, posição 8 para pushback estacionamento. Aguarde, 567. Então está autorizado para o setor norte do campo? Positivo, vamos prosseguir direto para a praia do Forte, vamos deixar o aeroporto internacional à direita. Positivo, direto para a praia do Forte, a sua escuta no alemão, então. Breve, já vai ingressar no pátio 3, 5 mesmo ingressar no pátio 3, vou liberar a introdução no pátio principal para o portão 04. Afirmativo, está visual com o tráfego da companhia, aguardando. Vai dentro. Rating contact 5 miles east from Alagoinhas, Alpha Golf November Beacon. Are you making the boat arrival? Yeah, now heading Lotar yet. Okay, turn right, fly to Bonfi, intersection of. 16, turn right, heading Bonfi intersection. Solo Salvador, Gol 601, autoriza Galeão 360. Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão 360, via Pêsulo 10, da El Leda Bridge a subida, da El Leda Bridge. Primeira curva direita, após a decolagem, 5474 é o código, 119.8 é o controle. 360 Galeão. A Pêsulo 10, da El Leda Bridge, curva direita, 5474, 19.2. Correto, chama para puxa sonar. Chama. Puxa NER 6210, fique atento ao término do pushback do tráfego da companhia. Pode ingressar na Juliette, portão 04. Visual com tráfego da companhia, ingressa na Juliette para o portão 04, puxa 6210, grato. Está autorizado o estacionamento? Até coordenando com a equipe de solo, coordenando com a equipe de solo, já para início táxi. Vai fechar o pushback para o táxi. 3897, decolo 27, controle 119, decimal 8, bom voo. 3897. Controle Salvador, 3897. 3897 é o controle, contato radar. É possível voar da presente direto da El? Livre. Obrigado. Canal 6259, 155 a bordo, 3 horas e 50, Fernando Galeão, táxi. 6259, a fica atento ao término do parqueamento da aeronave no 04, após prosseguir táxi Pátio Indy Alfa, ponto de espera Chume Torre 1895, ajustado no 0 no 0. No 0 no 0, Pátio Indy Alfa 1895 no ponto de espera, centro da aeronave da companhia, 6259. Luiz, que aguarde transferência de comunicação. Trip 5219, chame Recife, 1288. Obrigado, até volta. Bomba 16, your distitude bomb now is 17 miles. With the altimeter 1010, clear to 5,000 feet, over. Bomba 16, clear to descend to 5,000 feet. UNH 1010. Bravo, que Luiz, que chame a torre na frequência de 1895 e solicite instruções para pouso. Bravo, que Luiz, que sente altímetro no 0, reporte curto final da 17.